Poderia eu ser o mesmo. Talvez poderia estar suspenso no vácuo. A bosta em todas as possibilidades. Recapitulando. Poderia eu ser o mesmo. Talvez poderia estar suspenso no vácuo. Aposto em todas as possibilidades. Tudo pode haver, tudo pode ser. Respire e sinta o cheiro que for pra se sentir. O tempo é feito de acordo com o seu tempo. Os corvos gritam e nos ativa. E a tardinha não tava sol quando se fez piquenique no cemitério. Eles estão lá, não podem ser esquecidos. Indo para shows para se ouvir ou tocar. É só pra esquecer que o sonho existe. Passo pelo espelho sem me cumprimentar. Vai ter que esquecer o que se passou. Vai cicatrizar, vai ter que conseguir. Estamos parados, mas não foi por querer. Foi ao acaso que tudo parou. Será que eu posso realmente te esquecer? Mas se eu sofrer, não vai prestar. Eu vou quebrar tudo e desligarei os monitores.